prossiga. Mais uma discussão na saída do senhor. O senhor vai fazer, cumprir a coral até 20 milhas. Tem coordenação controle. Depois da decolagem, permanece curva à direita. Positivo. Curva à direita após a decolagem. Decolando a pista 17, seguida coral até 20 milhas. Não, decola da 1 a 0. Ok, 1 a 0 é a pista. Mandou para a pista 1 a 0. Curva à direita, seguida coral até 20 milhas. Derrota total. Isso. Pode prosseguir o taxa da ponte feira da pista no zero. Quando pronto, 1-1-8-95 é a torre e o ajuste no zero no 5. O Sierra até papá. Papá, uma torre de 2-5-6. Tá 3-3-0-4, guardando a equipe do solo após o tráfego de pequeno pode livrar a retaguarda. Tá autorizado o pushback e reporta pro taxa. Após o bandeirante, tá ali o pushback reportando a taxa. Atmosfera pronta, tá 3, 2, 5, 9. Tá 3, 2, 5, 9, mantém o ponto de espera da 1, 0, aguardando. É, 3, 2, 5, 9. Solo, deixa eu falar. Charlie Alfa Tango, solo aos 3, 2, frequência livre. Eu vou deixar um fazer corte, tá? O Guardião 06 prossegue pronto para o táxi, para a toca arremetida, confirma. Guardião 06, ciente, prosseguindo da presente com proa norte, confirma quantas milhas afastadas? Ciente, o Guardião 06 da presente está autorizado a prosseguir inicialmente com proa norte, porém prossegue com proa norte em direção à rotatória, aguardando para o... retornar, eu tenho a aeronave da Gol agora passando Duna para pouso 190, ok? Autorizado Porto Seguro, nível 340, decolagem da 190 com curva direita, perfil de saída da EL, LED e após direto destino. O transponder é o 5404, controle aperiano 20.8. Controle Salvador, é o 35221 na sua escuta. Equipe 5221 no contato radar saída Arbor, suba e mantenha nível 200. Arbor, sobe e mantenha o 200. O trip está liberado da restrição de 15 milhas? Zero meia, mantém então aguardando para prosseguir, ok? Liberado da restrição de 15 milhas? O TAM 3859 vai manter o ponto de espera devido à aeronave que decolou à frente, mantendo o mesmo perfil de saída e a segunda aeronave próxima ao marcador para pouso, ok? É, 3859. Gente, é Hotel Papá, número 2, ponto de espera, mantém a posição aguardando. Gente, complete final, chame torre 1-1-8-9-5. É, confirma a frequência? TAM 3663, Recife 1251, alterna 1-3325. Salvador, gol no 888, passou do externo, embaixo travado. Gol no 888, livre pouso, pistão no zero, vento uma centena, 1-1-9. Centena, 1-1-9, gente. Que Luiz, que acionamento autorizado, reporte para o táxi. Salvador, TAM 3663. TAM 3663, chame Recife na frequência 1251, na alterna 13325. Você após a passagem da Gol, TAM 3663. 106, prossiga. Guardião 06 então comprou a norte. Confirmando, reporta para gerar base, prosseguindo para final no 7, Guardião 06. Só confirmando, Guardião 06 prossegue toque arremetido ou após a decolagem base, pouso final? Entra. Guardião 06, decolado aos 45, repórter gerando base, final 17. Passará gerando base para final 17, o Guardião 06. Gol no 888, no solo aos 45, libera via eco, solo no 21, decimal 9. Táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa de Juliette, 888. Base. Guardião 06, base autorizada, aguardando autorização de toque arremetida. É. Autorizada final para o Guardião 06? Afirmo, Guardião 06 autorizado. Toque arremetida, pista 1 no 7, vento 1, centena 1 no 4, nós. Ciente. Chamada para arremetida, 06. Controle PR 1 no 10-0, desse nome. 0. Correto, tracionamento táxi, decolagem, torre 1 na noite, 3995, ajuste na 095, bom voo. Decolado aos 47, controle 1 no 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa semana, 3859. Cona 3385, né? 729, bom dia. Controle Salvador, chegar por dia, minha vida, chegada no Senep. Senep 250, bom dia, chegada Mari, desça e mantenha nível 050. 050, uma oportunidade mais rápida. Liga o Senep 319. Beleza, nível de voo 3620, São Paulo, Guarulhos. Sim, só um minuto para cópia, o Senep 319. Guarda. Controle Salvador. Bom dia, 3259 da TAM. 3859, contato radar saída Argos, suba e mantenha nível 360. 360 Argos, TAM 3259. Estamos Serra Hotel Papá, quando pronto, livre decolagem, pistão no zero, vento 090 graus, 14 nós. Guardião 06 tocou aos 48, reporta pronto para arremetida. Autorizado a arremetida, vento 090 graus, 14 nós. Após a decolagem, pode prosseguir já com curva direita, prosseguindo farol de Itapuã, guardando instruções o Guardião 06. 5401 e controle da PR 120 decimal 8. Ok. Da direita, da Eulenda Brise, eu preservo no meio até Bravo Hotel Zulu. 13 postos, conforme o plano, 5401 e 20 decimal 8, pro Oceaner 63, no 1. Tá correto, me pronto para o pushback e acionamento no 11, Oceaner 63, no 1. Demarei, Oceaner 63, no 1. Campinas, qual foi o meu? 3304? É, 103, 103. Sim, autorizado até o ponto de espera, via Índia. O ponto de espera chama em torre 1 na 8.95, ajuste na 0, 953, então 3304, bom voo. Via Índia, vai chamar a torre 2954, 3304. Olhe Salvador, Papá Tango, Serra Hotel Papá. Controle Salvador, Papá Tango, Serra Hotel Papá, câmbio. Papá Tango, Serra Hotel Papá, contato radar, saída Coral Sul e mantenha 080. Papá. Na pesquisa Coral para o 080. Charlie Alfa Tango? Charlie Alfa Tango, prossiga. Busca vida para ele ponto Mundo Plaza. Tá, próximo buraquinho, instruções para o cruzamento. Afirmativo, confirma foi feita a notificação, Charlie Alfa Tango? Afirmativo. Já fora do solo, Charlie Alfa Tango, aguardando autorização para decolagem. É, tá na vertical do ponto aqui, aguardando pro cruzamento, senhora. Se autorizado, ingressaria na 200, ou no zero, a cruzamento. Gente, o Charlie Alfa Tango então prossegue setor norte, mantém o setor norte ainda aguardando, no... aguardando o cruzamento, tem uma aeronave agora para decolagem, ok? Paciente, vai manter o setor norte aguardando, Charlie Alfa Tango. Só confirmando a altitude, prossegue 500 pés, ok, Charlie Alfa Tango? Terra base 17, o Guardião 06. Guardião 06, autorizado base e toque na 17, o vento uma centena no 3 nós. É. De November Alpha, táxi autorizado, prossegue como número 2 no ponto de espera da 10. 304, chamou pronto? Pronto, ponto de espera da 10. Então 3304, a linha mantém inicialmente cabeceira 10. A linha aí mantém na 10 para 3304. Charlie Alfa Tango confirmando. Prossegue o cruzamento, após o cruzamento vai prosseguir para qual destino? Vai para o endponto Mundo Plaza, senhora, no Iguatemi. Gente, o Charlie Alfa Tango dá presente, autorizado para prosseguir já comprou outro farol de Itapuã, agilizando na medida do possível, aguardando transferência de comunicações. Agilizando para outro farol de Itapuã, aguardando transferência, o Charlie Alfa Tango. Guardião 06, inicialmente toca, aguardando o arremetido, ok? Guardando a arremetida, né? Meia. Guardião 01, prossiga para o solo Salvador. Itapuã, ok? Farol de Itapuã aguardando transferência de comunicações. Demantiou, tá? Farol na prova, o Charlie Alfa Tango. O Charlie Arnel Fazan, por gentileza, só me confirma novamente o nome dele, ponto? É, o designativo é Serra Juliette Bravo Delta, ele ponto Mundo Plaza. Sim, Serra Juliette Bravo Delta, já coordenado com o controle, chamo mesmo aí no 20.8, bom voo até a volta. 208, grato até a volta. Cam 3304, livre decolagem, pistão no zero, vento uma centena, no 3 nós. Decolagem, vento 304. Afirmo, guardião 06 autorizado a arremetida, prossegue inicialmente para o Tapuã, aguardando instruções. Bom, 073 para o táxi, POB 76, autonomia de 2 horas e 20, alternando Aracaju. 00 táxi, até a ponte espera da pista na 0, via Índia, Alfa, na ponte espera vai chamar a torre, em 1.8.95, ajuste na 0, 95, bom voo. 1015, Índia e Alfa, na ponte espera 18.95, bom dia, 073. 240. Possibilidade de manter a proa direta de Piauí? O 54 dá presente autorizado curva direita, reporta cruzando sinal no 028. Cortará cruzando sinal no 02806. Opa. Patrão de Salvador, Charles Patango, passando Itapó, atrás da área. Voo 1073, alinhe e mantém cabeceira no zero. Alinhe e mantém no zero, voo 1073. Cruzamento da aproximação no zero, guardião 06. Guardião 06, autorizado cruzamento final no zero. Reporte para girar base na 17. Cortará para girar base 06. Já estava na escuta da torre, transferiu agora. Sinal para pouso. Passa sinal para pouso, tá? Salvador, bom dia, Ota 3304. Nós. É. Plan 3304, contato radar saída Arbo, suba e mantenha 380. Acende imbatível 380, 3304. Mantém 0,50. Sanar 6250, desça para 2.000 pés e ajuste no 0.05. 2.000 e... 0 graus, 1.49. Autorizado a decolagem da 1.0, bom, 1.073. Incitão 3859, chame Recife na frequência 1.288, alterna 1.26. Confirmar na primária 1.288, a secundária? 1.260, secundária. 260, obrigado. Boa semana, 3259. Sinal para pouso, mundo plaza, Charlie Patango. Charlie Patango, prossiga. Sinal para pouso, mundo plaza. Sim, de frequência livre para coordenação. Sinal 982, desça para 4.000 pés, ajuste no 0.05. 4.000, com meio, sinal 982. 06, autorizada remetida, vento 090 graus, 14 nós, tocou ao 57. Patango Charlie, correção, Patango Sierra, hotel Papá, autorizado da presente, destino. Papá, da presente, autorizado pro direto de Piauí, Sierra, hotel Papá. Na 073, decolada ao 58, chame controle 120, decimal 8. 20, decimal 8, igual no 073. Luiz, autorizado, ingresso 17, porta alinhada, pronto. Controle Salvador, bom dia, Gol 1073, no seu escuta. Gol 1073, contato radar, saída da Elsub, e mantenha 340. Sobe ao 340, Gol 1073. 58, com o perna do vento pela direita, reporte para o cruzamento final da 10. Passará para o cruzamento final da 10. 1073. A 250, 3 ADLS, sexo 8, pista no 0, reporte estabilizado. Reportada. 1-3, anjo. 982, desça para 3.000 pés, ajuste no 0, no 5. 3.000, comecinho, na 9.000. Hotel, chame a torre para o cruzamento da 1-0, em 1-1-8, desça para 9.5. Na 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Chamar para a base 06. Para até o hotel, ok? Sapotango, Sierra, Hotel Papá, informe estimado para pouso. Estimando pouso aos 1229, Sierra, Hotel Papá. Sexo até o ponto de espera da pista no 0, via pátio, Índia, Alfa no ponto de espera vai chamar a torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0, 1-5, bom voo. Linha 250 estabilizado. Afirmativo. Complete final, chame torre 1-1-8-9-5. 2-9-5. Trip 5221, Recife, 1288, alterna, 1260. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado LS, XOI, pista no 0, reporte estabilizado. 2.000, descendo, estado de 15, reporte estabilizado na X-Ray, ou na Mare 3. Guardião 06, aguarde para remetida. Agora. Confirme. Seu rumba 01, mantenha a posição aguardando a aeronave para pouso no 10 agora, ok? Altitude? 0. Sim, se aposta através do parque de Pitossu. Ana 6250, check train, livre pouso 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós. Ok, livre pouso 1-0, baixando e travando no momento. Confirme. Bravo que Luiz faz um 360 pela direita, aguarde autorização para cruzamento do campo. 04. Confirme? Baixo e travou no momento, 6250. 6250, check train, livre pouso 1-0. Zero zero graus, 1-2 nós. Livre pouso, 6250. Guardião 06 detona as frentes de turbulência do Airbus da Avianca, autorizada a arremetida. Chame Recife 125. 251073. Método do campo, a divisão, por gentileza. Tumba 01, autorizado cruzamento no 028, prossegue o táxi via Delta, Alfa e reportante o táxi aí Juliette para ingresso pátio principal. O 982 em aproximação, reduz a cheque o trem, chame a toa e o 1895. Câmara 2, 1025, bom, no 9. Cara, o cara é Fantasma. Reporte para o cruzamento da final da 1-0. É. Novembro é Alfa, Aileen mantém na 1-7. Olha o Salvador, Xanair 62. Xanair 6250, táxi via Alfa. E reportante, ataque seu Juliette para ingresso. Alfa, reportarante, Rumba 01, autorizado, prosseguir o táxi via Juliette, contorna a área gramada, prossegue via Índia até o ponto de espera da 10, no ponto de espera, chame a torre em 1-18-95, com ajuste 1015, bom voo. 1895. 1095, aguardando autorização para pouso. Aguardo. Bravo que o Luiz vai na prova de buraquinho e chame controle em 120 decimal 8. Pode Itapuã para ingresso pouso, passa. Charlie Alfa Tango, reposta no farol de Itapuã. Já está no farol de Itapuã. Oxané 6311, autorizado a decolar, cabeceiro no 0, vento no 00 graus, 139. Controle Salvador. Prossiga em condições visuais para a réia forte, altitude de 1000 pés e sempre na escuta, câmbio. Confirma em parte o estacionamento? Vai pra baixo, senhora. Tem só a 17 pela direita. Sente visual com a aeronave da um Boeing da Gol na final da 17? Afirmativo, visual. Tem condições de seguir a retaguarda do mesmo? A retaguarda, afirmativo. Sente, reporte solo controlado na bata, vento 100 graus, 13 nós, ajuste 0015. Sente, reporte no solo, visual, tá? Voo 982, livre pouso 10, vento 100 graus, 13 nós. Pouso autorizado no 0, voo no 982. Puxando a 6311, decolado ao 07, chame o controle 120, decimal 8. 208, tá ligado. Salvador, boa. Bom dia, senhora 33, voo decolado. Da Elfa, exclusão de 131. Luciano 63, 111, controle Salvador, está em contato, radar. 6311. Fatango, sua atente era um aeronave, um helicóptero no setor noroeste da torre. Reporte visual com o mesmo. Mativo, vai reportar visual e aproxima direto para a base, então, Charlie Fatango. Pode ao 06, sua atente aeronave, um Alfa Sierra 50, está aproximando direto à base. Está ciente do tráfego, Guardião 06. Ah, ok, ciente. Já novembro é alfa autorizado decolando na